costas é forte. 5 vezes por semana no leito do cão da morte. Na veia soro, sadão, alta pra casa. Tudo que engole dói, chora, não alimenta, muito magra. Tic tac, o tempo passa e o laudo do exame nada. Só não passa a revolta de quem foi desenganada. Porque pobre no Brasil, na fila do SUS, morre em casa. Chega o exame da mamãe com 4 meses enterrada. Pátria amada, desgraçada, que investe em fuzil. Enquanto os hospitais do povo é carnificina canil. Na matina doente, bate e volta liberado. 9-2 ocupado, 5 de H na calçada. Sentindo a vida se desmanchar, é, que nem ruína. Sem realizar o sonho, rever a filha Luzia. Foi tirada do colo pra um passeio há 20 anos. Aguardo o anjo que a tia levou na mudança de planos. O mundo jaz do maligno nessa vida paranormal. Negligência médica no leito de um hospital. Pegue osso, veio e soro, nariz, cano, sopa e sonda. O mundo jaz do maligno nessa vida paranormal. Negligência médica no leito de um hospital. Pegue osso, veio e soro, nariz, cano, sopa e sonda. Mamãe aparecida faleceu por conta de uma mandanga. Mamãe, mamãe, já aprendi a fazer as letrinhas. Foi meu primeiro dia de aula. Levando essa quadra, você me dá uma roupinha nova? Pano molhado na testa, delirando, febre alta, náuseas, vômitos, ajuda pro banho em casa. Queda de cabelo em alta, na face lágrimas pinga. Merda da filha eletrônica, sonha com endoscopia. Marca passo não no coração e sim no fio da vida. Tarde demais a carruagem da morte, ao SUS menos vida. O tumor evoluiu sem chance de quimioterapia. Foda é ver a mamãe vomitar os pedaços da ferida. No quarto de isolamento hoje encontra parecida. Pele e osso, veia, soro, nariz, cano, sopa, sonda. Como um passe de marcha, saber que vai enterrar a coroa. Dia triste, clima pesado, nem curto tá falando. Bate no portão da goma, um vizinho ligando. Segue, dama, caminhada, eu fico por aqui na última visita chamada. Caixão Jasmine.